Deitei-me então sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito. Eu acordei, que aflição, pensando que te abraçava. Alucinado apertava, eu mesmo, o meu coração. Mas ela está em nossa sintonia. Ela está curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós vamos atender agora, de acordo com o nosso roteiro, missiva que vem da nossa querida morada do sol, Araraquara, que também amanhece ao som de um jardim com música e a saudade. Quem nos ensina a missiva é o nosso gentil ouvinte, Sr. Francisco Medina Martinez. Ele que reside no Parque Laranjeiras, lá em Araraquara, e diz sua cartinha: sou ouvinte assíduo de um jardim, um coreto, a música e a saudade, levado ao ar aos domingos pela manhã. Na verdade, gosto de todas as músicas, porém, gostaria de ouvir. Aí ele faz a relação. São essas pedidas sonoras, atendendo o nosso gentil ouvinte de Araraquara, Sr. Francisco Medina Martinez. Com o conjunto Cavalinho Branco, aliás, esse conjunto não é muito conhecido, mas é dono de uma musicalidade ímpar. Com Cavalinho Branco, melodia imortal, melodia mundialmente conhecida, Barril de Chope. O chope é ótimo, o barril não. Mas Alvarenga e Ranchinho, talentosos e saudosos, também comparecem em nosso coreto nesta manhã. E eles vão cantar esta pérola do Antenógenes Silva. Arranjo Antenógenes Silva, com Alvarenga e Ranchinhos impecáveis, Saudade de Urubu. Tudo isto para ele que reside em Araraquara, o nosso gentil ouvinte, que diz que Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, o Sr. Francisco Medina Martinez, que ainda quer ouvir com o saudoso Pedro Raimundo. Ele aqui com sua sanfona, sua voz e seu estilo impecável. Pedro Raimundo revive, dele mesmo, Pedro Raimundo, Saudade de Laguna.

Bem que eu quis escrever um poema de amor. E o amor estava em tudo o que eu vi, em tudo quanto eu sonhei. E no poema de amor que eu fiz, tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis. Mas ela está em nossa sintonia. Vamos nós com música, ele reside aqui em São Carlos. Ele é o nosso gentil ouvinte, senhor Homero Silveira Ramos, que diz em sua carta que aos domingos ele não perde um jardim, um coreto, a música e a saudade, e ele fica ao lado dos seus familiares e também de suas amizades curtindo as músicas aqui enfocadas. Para ele, senhor Homero Silveira Ramos, que reside em São Carlos, a favorita da Marinha saudosa, Emilinha Borba, rainha dos carnavais, do João de Barro, Corre, Corre, Lambretinha. Para ele ainda, o São Senhor Homero Silveira Ramos, que está em nossa sintonia, do Rubens Soares, saudosos, Joel e Gaúcho, que dão um show nesta composição que tem como título Batuque na Cozinha. Batuque na cozinha, sim, não quer, por causa calça do batuque, machuquei meu pé. Samba ritmado com pandeiro e violão, mas o chefe de família se esquecendo da obrigação. Outro dia eu fui ao samba lá no povo da vizinha, até cachorro com gato sambava com harmonia. Batuque na cozinha, já não quer. Por causa do batuque, machuquei meu pé. Batuque na cozinha, já não quer. Por causa do batuque, machuquei meu pé. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está ouvindo e sintonizando pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas, vamos nós com música, ou melhor, vamos para o nosso intervalo, não é, Adriano? E na volta aqui estarão Irerê do Brasil, Conjunto Excelente, Rio Nagô e Augusto Calheiros.